sono 6 datori di azione in città. Centro, sono tipo 3. Это Джулиет, Леврисон, наша Матакс. Уно 605, chame Recife 251, alterne 1 3325. Уно 605, chame Recife 251, alterne 1 3325. 251, 3325, 605. Change. 990, na sala zona 4, 119.8. Correção, 121.9. Três cinco no sete, tem livre decolagem da 10 e venta campo. Alfa Kilo Post 3. Fim de novembro, Alfa Copia. Está autorizado Salvador, Salvador, o nome o PES, com TGL em Valença, após decolagem em curva direita no corredor Axé, 0135 é o código, 198 é o controle. Correto, acionamento táxi de decolagem, agora 14:18:30. Eu vou melhorar, vou livre sonar, pronto pro táxi? Zona 7, decolou, zona 6, 119.8, controle. 119.8. Senhor Salvador, muito bom dia. Rota 3517 na Gole. Bom dia, então 3517, contato radar, CB 340, Gole, Ofito. 340, Gole Ofito, autoriza a proa de Gole? Exato, 3597, autorizado Gole. Gole, 3597. Para o táxi 3153, 176 a bordo, alterna Campinas com 4 horas. Via Pátio India Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Via Pátio India Alfa, ponto de espera 18.6, 3153. grupo 5514, chame Recife 2545, até em 2085. Índio November Alpha autorizado até a Oscar, reporta para ingressão no 7. Opa, se espera pronto, 3153. 3153, a linha decola pista 10, o vento é calmo. DNR decolado 10, 3153. Juliette, vamos prosseguir. Juliette Romeu, prossiga. Fox Lima, confirme o setor de sobrevoo. Visconde ideia, passei, só um minuto, conte. Sente. Fox Lima, pronto para cópia. Sirio no meu pés após decolagem curva direita no corredor Axé, 0137 ao código, 198 ao controle. Afirmativo, confirme o pátio PLB, por favor. Cliente, acionamento táxi decolagem com a torre 18.6, bom voo, Fox Lima. Romeu, Fox Lima, bom dia, livre aciona Ashman para o táxi. Gente, eu gosto de chorência. Três, um, cinco, três, decolar os dois, 219, 2. Três, um, cinco, três, bom dia. Cruz Salvador, bom dia, tá 3153, cruza 2000, da El, perfil da El Líder. 3153, contato no radar, sua 340 da Euleda, BDF. Da Euleda, após Leda, vou direto BDF, da 3153. Romeu Batango, confirma chamado de pouso. Estima conquista ao 0055. Sente. Da 3517, chame Recife, 9288, ao termo 260. 31153, informo que não estou recebendo o Charlie. Bora. Trip 5345, está autorizado, Ilhéus 280, vai prosseguir direto na bota. Subida da El, Leda, Ilhéus. Primeira curva à direita após a decolagem. 50, nomeia o código, 198 é o controle. Você vai posicionar, sigo 345. Mike, Juliette, Romeu. Controle, o Romeu Papatango, solicita, se possível, atender para o 065. Novo batalho, iniciação 065. 065, grato. Sou Juliette, decolou aos 26, 119, 8, controle. Alfa, Vitor, Juliette, controle 119, 8. Controle 798. Controle, nossa vista Juliette, 78-17. Alfa Vitor Juliette, Matilha 50 São José, corredor Shell, meu pés. Do tráfego decolou à frente, o mesmo prossegue para a Serra na Avenida Vitor Romeu, ok? Entre November Alpha tem livre decolagem da 107, o vento é calmo. Sou 3153, chame Recife, 1251, Lanterna 1, 3325. 5-1-1-3-3-2-5, tá 3153. Fox Lima ali, mantém no ponto médio da 97, aguardando a autorização do controle para sua decolagem. November Alpha decolou os 28, 119, 8, controle. November Alpha, 119, 8, controle. Salvador, muito bom dia, ainda 90 Alfa, decolada 17 para a curva à direita, corredor Axé e a CGL em Valença. Santa Barra Romeu, ainda 90 Alfa, mantém condições exóticas no corredor Axé, altimetrão no 014, reporte para da Barra. Santa Barra Alfa, manterá 1-6 no corredor Axé e chamará no traseiro do farol da Barra. Romeu Fox Lima tem livre decolagem da 7, venta calma. Decolagem Fox Lima. Centro 79, informação gol. 3179, Guarda Escola de Guarulhos. Boa noite. Azul 4208, controle de Salvador, acione a identificação, desça ao nível 050 na chegada à Mare, altímetro 104. 050, 04. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, controle de Salvador. Mantenha condições visuais, 510, altímetro no 014. Reporte, farol da Barra. Temos trânsito do Papa Romeu, ainda novembro Alfa, no meu pé, exposição agora 9 horas a meia milha. Atento para o mesmo, reporte farol da Barra. Você está vendo a mão de novembro Alfa, vai fazer o operador mesmo. A manter 500, reporte através do farol da Barra, ao meu próximo. Eu faço um check e me chamo novamente. Melhorou. Era o seu tal fazendo check de portadora? Próxima cópia. Ok, deve ter sido outra aeronave, então já tá pronto? É pra Manati, mas que coisa tá? Autorizado Salvador, Grupo Zulu, Manatio, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista no 7, 0125 é o código, 198 é o controle. Delta, cortejamento correto no pátio 4, confirma o PLB. Ciência, acionamento táxi decolagem 14-18-6. Bom dia, Mike, com Delta, livre acionar, chama táxi. Guarulhos aprovado 340, via permite 50. Subida, Dael, Leda, Bidev, primeira curva à direita após a decolagem. 5097 é o código, 198 é o controle. Guarulhos 340, permite 50, Dael, Leda, Bidev, curva à direita, 5097, 198 é o controle, 3179. 3179, cotejamento correto, só me deu por estacionar. Chamarei. Papa Romeo, Romeo Fox Lima, atentar para tráfego adicional do Alfa Vitor Juliette, também a 1 no meu pé, agora 2 milhas no corredor Axé. Eu tráfego do Papa, Papa Mike Juliette Romeo, 500 pés, sobrevoando a região da Fonte Nova. Confirma a Júlia, estou 3079, é o time. 10 no 4. Estou avançando, sabe que o caminho girou à direita, praticamente 10 milhas. Autorizado. Oi, Salvador, Papa Tango, Alta Vista do Norte, estou travando da barra. Frequência livre, confirmando o toque remetido em Veracruz. Relativo, toque remetido em Veracruz. Só atento ao tráfego do Índio Novembro Alfa, que também está prosseguindo para Veracruz para a sua carmetida. Frequência livre. Atento ao tráfego, é para você de volta. Controle, papapá, Marte Juliette Romeu. Marte Juliette Romeu, controle. Está livrando a Fonte Nova, senhor. Vai com proa na linha do litoral. Está atento do tráfego indo visual a 12 horas. Para ingresso no corredor forte. Sente, Mike Juliette Romeo, 500 pés, altímetro 904, reposta através de Pituaçu. Através de Pituaçu, Romeo. Eu posso ler uma frequência livre. Romeu Papatango chama o centro Recife, 128.8, alternando 126.0. 28.6.0, grave, bom dia. Alô. Autorizado a final do procedimento elétrico, sua pistão no zero, desça para 2.000 pés, altímetro no zero no 4, reporte estabilizado. 2.014, reporte estabilizado na estrela 10, 2.408. Mais direito Romeu, informe do farol de Itapuã para cruzamento do eixo de decolagem das pistas 17 e 10. Mike, cuidado, autorizado até a Oscar, reporta para a ingressão no 7. autorizado, chama pra início de táxi. Agora sim, autorizado a alinhar e decolar a pista no 7, o vento é calmo. Para informação, eu tenho o Mike Juliette Romeu a 500 pés aproximando pelo corredor Axé, ok? Papapá, Mike Juliette Romeu, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 118, decimal, meia dúzia, graças. Sente, Mike, é com Delta. Torre, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tô ciente do seu tráfego, para informação. Eu tenho o Marco Delta decolando da UNO 7. Reporta no farol de Itapuã para o cruzamento, ok? Ok. Tá ciente do tráfego Mike Eco Delta e vai manter espera no farol de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Reporte quando visual com o Mike Eco Delta. Vai reportar com o visual no Mike Juliette Romeu. Apache de alfa, ponto de espera, chamicão 18.6.